amor me pegou. E eu te amei, te amei, te amei. Quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos e te dei. Flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumindo, eu me entreguei. Foi loucura, paixão, foi amor, sedução. O que foi, não sei. Te amei demais, você nem viu e eu chorei, chorei. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. Você foi no verão, vendaval de ilusão. Foi temporal, foi o frio do inverno, o amor mais eterno. Vem o mar. Eu te quis como a mãe, quero filho, a luz, quero brilho tão natural. Meu amor, o espinho, a flor, amor de carnaval. Te amei demais, você nem viu e eu chorei, chorei. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E agora? Te amei demais, você nem viu e eu chorei, chorei. Te amei demais, você sorriu.